Isso não se faz um pobre apaixonado, não. Que mulher é essa? Me atende com um beijo no canto da boca, me recebe no portão, sempre com pouca roupa, senta no sofá da sala, me deixa sem graça. Ela sabe me causar efeitos no meu coração que por ela chonou. Atende o seu celular e me diz que as amigas ligou que precisa ir. Usa e abusa da minha companhia, depois pisar em mim. Não vai ficar assim. Você vai pagar tintim por tintim. Eu não sou cachorro de churrasquinho pra viver de migalha em migalha, sendo desprezado e humilhado assim. Eu não sou cachorro pra sofrer assim. Um dia encontro um amor, alguém que queira cuidar de mim. Aí cê vai correr atrás e já vai ser tarde demais. E pra cantar comigo, meu irmão Tairone! Ah, meu parceiro Fabinho Papassone! Ei! Me atende, um beijo no canto da boca, me recebe no portão, sempre com pouca roupa, senta no sofá da sala, me deixa sem graça. Ela sabe me causar efeitos no meu coração que por ela chonou. Atende o seu celular e me diz que as amigas ligou que precisa ir. Use e abusa da minha companhia, depois pisa em mim. Não vai ficar assim. Você vai pagar tintim por tintim. Eu não sou cachorro de churrasquinho pra viver de migalha em migalha, sendo desprezado, humilhado assim. Eu não sou cachorro pra sofrer assim. Um dia encontro um amor, alguém que queira cuidar de mim. Eu não sou cachorro de churrasquinho pra viver de migalha em migalha, sendo desprezado, humilhado assim. Eu não sou cachorro pra sofrer assim. Um dia encontro um amor, alguém que queira cuidar de mim. Aí cê vai correr atrás e já vai ser tarde demais. Obrigado, meu amigo Tairone. Tamo junto, papá. Ô, paiinho. Obrigado pelo convite, hein. Estamos juntos sempre. Te prepara, miserável.